repertório mais gostoso do Brasil, Os Gêmeos. Porque a gente não deu certo nessa vida, meu coração não deixa você sair dela, vida. Eu acho que eu tô apaixonado, esse dia sem te ver fiquei arrasado. Eu tô ferrado pra te superar. Escuta aí o que eu vou te falar. Receba essa pedrada de amor, pra mim você não terminou, volta amor. Receba essa pedrada de amor, pra mim você não terminou, volta amor. Receba essa pedrada de amor, pra mim você não terminou, volta amor. Receba essa pedrada de amor, pra mim você não terminou, volta amor. Não deixa você sair dela, vida. Eu acho que eu tô apaixonado, esse dia sem te ver fiquei arrasado. Eu tô ferrado pra te superar.